No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, Tema Livre hoje vai tratar de água. Hoje é Dia Internacional, Dia Mundial da Água, e já, nós já estamos na ponta da linha com o presidente da SEDAI, Wagner Victor. Bom dia, Wagner. Oi, alô. Bom dia, Luiz. Tudo bem? É um prazer estar falando com você e com os ouvintes internacionais. É, o prazer é todo nosso aqui, inclusive hoje, num dia tão especial que é o Dia da Água. Eu estou aqui com informações básicas, elementares, para a gente começar uma conversa. O Brasil tem 13,7% da água doce do planeta, que tá, essa água que existe no mundo está concentrada em apenas 19 países e tudo isso. E nós temos aqui o aquífero Guarani, que é, se não a maior reserva, a segunda maior reserva de água doce do mundo. Eu gostaria que você situasse, Wagner, você, embora presidente da SEDAI, portanto possa falar muito especificamente sobre Rio de Janeiro, abastecimento no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a água como um bem finito, né, que precisa ser preservado e conservado. Até recentemente acreditava-se que a água fosse um recurso infinito, né? Na realidade, a água não é um recurso infinito. Pois é. Ela tem uma distribuição não linear em relação ao mundo. O Brasil tem grandes reservas, mas as grandes reservas brasileiras estão muito concentradas na região amazônica, distante dos centros de consumo. Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos um abastecimento vindo do sistema Guandu, que é o maior sistema do mundo. Inclusive, eu estou saindo dele agora, o sinal do celular está ruim. É um sistema que produz 43 mil litros de água por segundo. São quase 3 bilhões e 700 milhões de litros por dia, que dá para botar uma caixa d'água de 1.000 litros por dia, ligando o Rio de Janeiro à cidade de Lima, no Peru. E, efetivamente, o Dia Mundial da Água se comemora hoje, é um dia para reflexão sobre essa questão que você colocou, que a água é um recurso finito e que fundamentalmente tem que ser usado de maneira racional. Pois é, a gente tem umas questões culturais que são muito antigas, não apenas no Brasil, acredito que seja no mundo todo, com o desperdício da água. A gente vê muito até varrendo calçadas com água. Como é que a gente pode mudar essa cultura? Eu vi outro dia um caminhão da Conlurb varrendo a rua com água, mas era uma água reuso, uma água que não pode, é imprópria para consumo humano, que é uma maneira correta de se usar esse recurso para você limpar a área de feira livre ali, das barracas de peixe, essa coisa. Mas as pessoas usam para lavar carro, mangueira para lavar carro, usam para varrer calçada. Como é que você vê isso? Você colocou muito bem, de maneira muito direta. Nós temos hábitos de consumo, especialmente as nossas gerações, que a água é um recurso infinito e desperdiçamos. Então nós temos práticas de tomar banhos extremamente longos, banhos de 30, 40 minutos, banhos onde nos ensaboamos com a torneira aberta, fazer a barba com a torneira aberta, temos essa questão de lavar as calçadas, varrer as calçadas com jato d'água, lavar os carros não com balde, mas com mangueiras abertas permanentemente. Então nós temos hábitos que foram nos passados por gerações, são hábitos bastante perdurados, até que não acontece em outros países. Efetivamente, a água que você desperdiça é a água que você pode utilizar no futuro e a água que pode faltar ao seu vizinho. Esse é um trabalho de educação ambiental, as novas gerações já estão vindo mais programadas em relação a isso, a discussão que acontece nas escolas, mas é um trabalho de consciência permanente que nós temos que ter. É porque, na verdade, a gente tem uma consciência ambiental e ecológica muito precária. Embora tenhamos uma legislação bem avançada e elogiada no mundo desenvolvido, ela é uma legislação que não é muito seguida, e também os conceitos não são conceitos que estão universalizados na sociedade brasileira, como você falou, é importante a educação, essa coisa toda. E isso dificulta muito o trabalho de você mostrar como é que funciona, como é que deve funcionar, né? Não. É verdade, dificulta, essa é uma questão, não se muda de um dia para o outro, é muito trabalho, tem que vir também das escolas, trabalhar em novas gerações. A água ainda é um produto muito barato, então as pessoas desperdiçam, a água cada vez custa mais caro para produzir, porque você tem uma série de insumos que variam muito acima da inflação. Então é fundamental que a população entenda que, por acaso, até no Rio de Janeiro, até em relação aos lugares do Brasil, você tem um nível de flutuação de oferta muito maior. Nós temos um abastecimento mais equilibrado, temos problemas em muitos lugares do Rio de Janeiro, mas é fundamental economizar água e usar de maneira racional. Você sabe que a água, a gente quando fala de água aqui, as pessoas veem muito na televisão também imagens de em função do aquecimento global, de geleiras nas calotas polares, essa coisa que estão derretendo, estão caindo, e não percebem que aquilo ali, digamos assim, não, eu vou levar meu uísque para botar gelo no uísque, não percebem que aquilo ali é água salgada. A água doce que nós temos no planeta é muito pouca água doce. E a maior parte dessa água doce, sim, está concentrada no Brasil. Mas, mesmo assim, você apontou dificuldades até logísticas grandes, né, além de custo, para você poder distribuir essa água. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da água como um todo e desse desconhecimento ou dessa ignorância geral das pessoas com relação à água doce e água salgada, a água dos bares, né? Colocou muito bem, a água é o principal recurso disponível no nosso planeta, porém a grande maioria dela, quase absoluta, é de água salgada, que para você tratar, para transformar uma água do consumo, é extremamente caro e consome muita energia para você tratar. Então é uma coisa que está aí, que muitos países, até que utilizam plantas de salinização, são muito poucos. Então a oferta de água doce é muito pequena. Mas o Brasil é uma das principais reservas de água doce do mundo. Mas nós temos ela um posicionamento desequilibrado em relação à existência da nossa população. A geração de água era no interior do Brasil, especialmente na região norte, e nossa população se distribui preferencialmente no litoral brasileiro de quase 8 mil quilômetros. Então essa logística, ela se torna cada vez mais difícil. Portanto, que utilizar os recursos hídricos disponíveis perto dessas regiões habitadas de maneira nacional é uma ação permanente importante. Ô, Wagner, para nós terminarmos a sua intervenção nessa conversa hoje sobre o Dia Mundial da Água, vamos tratar do Rio de Janeiro. Você é presidente da SEDAE, afinal é responsável pelo abastecimento aqui no Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber se o carioca pode beber água direto da torneira, como é que é? Não há nenhuma dúvida, a água de torneira nossa é padrão de qualidade internacional, e posso afirmar, é muito melhor do que a grande maioria das águas minerais. O que o cidadão tem que ter é uma caixa d'água e uma cisterna limpa com frequência, a cada 6 meses. Se quiser ainda ter um conforto, pode até colocar um filtrozinho, que algumas pessoas têm um conforto maior, mas a nossa água de qualidade foi analisada recentemente pelo Proteste, que botou, que era uma água própria para beber de bica. Nós utilizamos nossa água como água oficial de eventos internacionais, como Rio Mais 20, Jogos Mundiais Militares, Jogos Pan-Americanos, que não foi água mineral, foi água de bica. Sim. Então, uma água com excelente qualidade, são dadas as melhores águas do mundo. O que que você diria para as pessoas que têm receio quando chove, por exemplo, que dizem que a água fica barrenta, fica uma água com outra cor, ou fica uma água imprópria para consumo, quando sai da torneira sai marrom? O que que você diria? Na verdade, a água, ela tem inclusive uma série de produtos que garantem a sua desinfecção, até muitas vezes uma cor fora da tradicional, para a bebida das pessoas. O que as pessoas têm que ver é que, fundamentalmente, muitas das cores são utilizadas pelas suas cisternas d'água que não são limpas. É uma água, eu mesmo moro na Ilha do Governador e tenho água de bica. A questão mesmo é das caixas d'água e das cisternas, principalmente dos condomínios. Eu tenho água de bica e estou sempre bebi desde garoto e sempre fui até meio fofinho, gordinho, tá bom? E chegou até a presidência da SEDAE, quer dizer que a água não foi pela água que você chegou aí, né? A água não prejudicou, pelo menos. 80% do corpo de qualquer cidadão é água, 80% do corpo do carioca é água da SEDAE. Então, a água é a principal energia e é o que nos move e que nos mantém vivos. Ô Wagner, uma mensagem final sobre o Dia Mundial da Água que você deixaria para o ouvinte. Vamos cada vez mais refletir sobre a importância, sobre recurso, tentar modificar progressivamente os nossos comportamentos. Essa é uma mensagem muito importante de refletir no futuro do nosso planeta. E outra mensagem, um grande abraço aí para a Nação Tricolor, torcedores do Fluminense, que devem estar felizes. O Fluminense está fazendo muitos gols aqui, mas o Fred está travando a Itália lá fora, tá bom? Tá certo, um grande abraço pra você, saudações tricolores. Saudações tricolores, um abraço e E um abraço no coração dos ouvintes nacional. Tá bom? Um grande abraço, bom dia para você. Nós vamos falar agora com o Mário Moscatelli, biólogo marinho, homem que entende tudo de água. Nós falamos com o Wagner Victor, que é o presidente da SEDAE. É uma visão, se não oficial, pelo menos uma autoridade do fornecimento da água que nós utilizamos no dia a dia. Agora nós vamos falar com o Moscatelli, que é um observador e um crítico observador das condições da água, principalmente da água marinha no Rio de Janeiro. Bom dia, Moscatelli. Bom dia. E aí, o que você tem a dizer no Dia Mundial da Água para o nosso ouvinte, para nós começarmos a conversa? E, na verdade, não tem absolutamente nada para comemorar. Quando você olha a região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem nitidamente claro que a cidade está sitiada por coliformes fecais. Infelizmente, quer dizer, felizmente, os últimos anos houve uma melhora sensível no trabalho efetuado pelo Wagner Victor, à frente da SEDAE, mas muito aquém das necessidades de décadas de descaso do poder público. Então, hoje, você tem lagoas, a maior parte delas contaminadas, verdadeiras latrinas. A Baía de Guanabara, que recebeu mais de US$1 bilhão pelo programa de despoluição da Baía de Guanabara, continua outra latrina. Esse programa de despoluição deve ter sido bom só para quem construiu, quem ganhou dinheiro com a construção das estações. Uma delas, inclusive, não funciona até hoje, porque esqueceram de fazer os troncos coletores para levar o esgoto até a estação. E, na verdade, a cidade ela é sitiada por coliformes fecais. Várias praias oceânicas são contaminadas por esgoto. Então, a gente está há 3 anos nos Jogos Olímpicos e, efetivamente, no meu entender, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de qualidade da água, a cidade não está pronta nem para fazer festa junina, muito menos com os Jogos Olímpicos. Então, precisa-se fazer um esforço monumental, uma preocupação que eu tenho muito, que eu vejo uma certa lerdeza em relação aos investimentos, né, em relação, isso em todas as esferas do poder público, está se empurrando com a barriga e daqui a pouco vai se ter aquela célebre desculpa brasileira. Não deu tempo, só deu para fazer o que se fez, e que geralmente é quase que absolutamente nada. É insuficiente, né, Moscatelli? Oi? É insuficiente, né? Geralmente é insuficiente. Não, olha só, você pode até perguntar para o Wagner, né, para o presidente da SEDAE, o ponto onde é captada a água da estação da SEDAE, lá do Guandu, recebe 3 ou 4 rios que são verdadeiros balões de esgoto. Tá? E a SEDAE tem que fazer uma verdadeira alquimia para transformar aquela pasta de cocô em água potável. Então, o que que acontece? Acontece que, infelizmente, o poder público que tem passado nas últimas décadas no estado do Rio de Janeiro, tem muito governador que devia estar preso, ou governadora que também devia estar presa. Porque, infelizmente, a questão da água como gerenciamento ambiental como um todo, é inaceitável que em pleno século XXI, nós estejamos com praticamente todos os rios da Baía de Guanabara transformados em balões de esgoto. É inadmissível, é inaceitável diante da carga tributária que o poder público, em todas as suas esferas, obriga nós, colonos, a pagar todo mês, por serviços que não recebemos muitas vezes. É verdade. Então, eu vejo o seguinte, não falta dinheiro. Tem faltado, historicamente, a vergonha na cara e, por parte do administrador público, a certeza da impunidade. Porque, veja bem, olha só, a Baía de Guanabara devia estar, era translúcida, com US$1 bilhão gastos, agora arrumaram mais US$500 milhões. E olha, sinceramente, do jeito que as coisas andam no Brasil, tá, eu tenho um certo medo, né, de mais esses US$500 milhões, ou US$500 milhões, é tanto milhão que eu até me perco, que não vão fazer o necessário para recuperar a Baía de Guanabara. É. Eu estou me agarrando nesses Jogos Olímpicos no sentido de ver se as autoridades públicas sensibilizadas pelo palanque eleitoral, né, que vai ser os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, efetivamente fazem algo que gere uma diferença ambiental. Porque não adianta dizer que vai investir US$1 trilhão, porque, infelizmente, até então, até o programa de despoluição da Baía de Guanabara, o dinheiro escorreu pelo ralo. E resultado prático, a Baía de Guanabara, o sistema de lagoas da Baixada de Jacarepaguá, em pleno século XXI, há 3 anos dos Jogos Olímpicos, são imensas latrinas. Então, efetivamente, olha, parabéns ao Wagner, parabéns ao Mink, que eu conheço, que eu tenho contato, ao Firmino, que é do INEA, está tudo ótimo. Agora, efetivamente, a gente precisa ter clareza da seriedade do momento que a gente vive. Se nesses 3 anos nós não alterarmos o quadro caótico ambiental, por exemplo, do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá e da Baía de Guanabara, um abraço. Porque, infelizmente, o dinheiro vai sumir, a vontade política vai sumir junto, e a Baía de Guanabara e o sistema de lagoas vão se transformar efetivamente em imensas latrinas. Moscatelli, você falou da Baía de Guanabara bastante ênfase, e eu gostaria de lembrar que antes, na época da Rio 92, no começo dos anos 90, houve um convênio, uma espécie de colaboração, cooperação com os japoneses para a despoluição da Baía de Guanabara. Era um projeto, mega projeto, ambicioso, e que já deveria ter surtido efeitos. E lembrando, inclusive, que o brasão do Rio de Janeiro tem os dois golfinhos do lado, assim, que são o símbolo do que era a Baía de Guanabara naquele tempo, né? No tempo em que o Rio de Janeiro foi criado. Mas eu gostaria de lembrar você que essa discussão é tão mais antiga que ainda ao tempo, quando nós fomos fazendo a pesquisa aqui para tratar do assunto, no tempo ainda do Chagas Freitas, na década de 70, ele foi para o Rio Paraíba do Sul beber água, entrou no Rio Paraíba do Sul e pegou um copo d'água e bebeu para provar que a água não estava poluída. Você falou dos administradores como esse desleixo, né, que é histórico nessa questão. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esses dois temas. Primeiro, essa antiguidade da discussão, que vem desde o Chagas Freitas ou até de antes disso. E depois, desse acordo com os japoneses, que não resultou em nada. Na verdade é o seguinte, o primeiro aspecto é o Brasil, infelizmente, é um país abundante, né? Abunda em recursos públicos, abunda em impostos e em gente sem compromisso algum com a coisa pública. Então, como é abundante, as pessoas, a sociedade, o poder público, não dão muita importância para esse tal recurso natural. Acham que podem tratar que nem a Geni. Podem continuar jogando esgoto, pode continuar desmatando, pode continuar fazendo toda essa farra que já dura 500 anos e que a natureza não vai dar uma resposta. E a resposta está batendo aí. A cada chuva, né, desmorona o morro, mata não sei quantos e o dinheiro está lá. Sabe-se lá fazendo o quê? Na conta de algum banco. Porque a agilidade do poder público é taquidérmica. Né? As coisas acontecem, o drama acontece, a manchete depois deixa de ser manchete, se esquece o assunto. E a questão do gerenciamento da água é exatamente isso. Algumas ações pirotécnicas, cinematográficas, mas o feijão com arroz a cada dia. Eu, por exemplo, estou aqui na Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, tem um valão aqui de águas pluviais, que na verdade não é água pluvial, é água fecal. É. E aqui se paga um IPTU altíssimo, faz-se de conta que é assim mesmo, que deve estar chovendo cocô na Barra da Tijuca, né? Porque é a galeria de água pluvial, mas na verdade é a galeria de água fecal. E a verdade, além da abundância de recursos naturais que está aos poucos terminando, abunda também a impunidade. Isso não só na saúde, na educação, no transporte, na habitação, como também no meio ambiente. Abunda. Não tem jeito, isso é um país da abundância. E o que eu tenho a te dizer do PDDG é justamente a abundância da impunidade. Uhum. Não adianta querer me convencer que são equívocos técnicos. Porque se um empreiteiro lá de casa faz um equívoco técnico de 1.000 pratas, eu mato ele. Diga-se US$1 bilhão. Quer dizer que não tinha ninguém fiscalizando essas obras? É verdade, é verdade. Então, meu amigo, olha, quem acredita em Papai Noel, no conto da carochinha, tá? É, na verdade, muitas vezes, o que se vive no Brasil e nas regiões metropolitanas é da indústria da degradação. Consiste no seguinte: você contrai um empréstimo bilionário, US$1 bilhão, para fazer um determinado projeto ambiental, não resolve absolutamente nada, entra como equívoco técnico, todo mundo é amigo de todo mundo, nós continuamos pagando que nem otários, né, a conta, e daqui a uns anos pega-se mais US$500 milhões para resolver aquilo que o outro projeto não resolveu, e que esse também não vai resolver. É. Olha, e assim fica, isso é um país rico. É um país rico, o que não falta é dinheiro. Infelizmente, também não falta vergonha na cara. Ô Moscatelli, você falou que está aí na Barra, eu queria aproveitar isso aí para dizer, lembrar que o Movimento Meu Rio vem fazendo uma campanha, que, pelo menos de questionamento, sobre esse projeto de construção desse green de golfe aí na Barra, com vista das Olimpíadas, já que o golfe voltou a ser, depois de 112 anos, um esporte olímpico. Também não dá para entender direito isso, mas é um esporte olímpico. E vai se construir, apesar de ter o Itanhangá também aí perto da Barra, no comecinho, né? Vai se construir um green aí, um campo de golfe aí na Barra da Tijuca, e o Movimento Meu Rio vem protestando contra isso aí. Como é que você vê essa questão? Caramba, eu vejo o seguinte, eu sobrevoo essa região metropolitana e vejo uma porção de área degradada, abandonada, onde estará. Aí aparece alguém, provavelmente o dono da terra, e diz: olha, a área está degradada, eu vou fazer um empreendimento, vou fazer um golfe, sei lá o que vou fazer. E aparece aí uma porção de gente revoltada, né? Porque tem que recuperar a área, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o engraçado é que a área está degradada há 200 anos, há 30 anos. Né? Aquela área do Golfo, inclusive, foi área de extração de areia. E nunca ninguém se incomodou por aquela porcaria. Agora, apareceu os holofotes da mídia, aí aparece uma porção de gente querendo recuperar. Como se recuperar uma área degradada fosse fácil. Eu estou na Lagoa Rodrigo de Freitas há 20 e tantos anos recuperando a área de mangue lá. Não é fácil, não. Não é uma aula num final de semana com os alunos, com muito bate-palma, ou uma atividade de final de semana onde aparece a imprensa, todo mundo se veste de ambientalista. E a área continua degradada. Então, veja bem. Eu não estou analisando a questão de aumentar gabarito, encher a área de gente, permitir construção de prédio que não é autorizado. O que eu estou questionando é que existem dezenas, centenas de áreas degradadas no Rio de Janeiro, e quando o proprietário ou alguém que quer dar algum tipo de uso para a área degradada, economicamente, o cara só falta ser crucificado. Então, eu acho que esse interesse ambientalista que acontece em alguns desses casos tem outros interesses por trás, porque eu recupero áreas degradadas, recuperei agora para o governo do estado o canal do Fundão, os manguezais do canal do Fundão, e nunca ninguém apareceu lá para plantar uma mudinha de muda. Aliás, algumas vezes algumas pessoas já plantaram alguma coisa lá, mas nunca houve um trabalho sério como foi desenvolvido nos últimos 3 anos naquela área. Então, olha só, vamos deixar esse ambientalismo de final de semana, de primeira página de jornal, de lado, e vamos fazer um trabalho sério, contínuo, onde, no mínimo, você tem que se comprometer pessoalmente num trabalho de 10 a 20 anos para recuperar ambientalmente uma área degradada. É verdade. Aí a gente vai conversar. A verdade é que a gente tem aqui também um ambientalismo de consumo de classe média. A gente tem aquela coisa de limpar, de recolher lixo na areia, então as pessoas botam aquela camisetinha e saem uma vez por... Né, num fim de semana, uma vez a cada 3 meses, vai lá e recolhe, aí a imprensa cobre, mostra na televisão, essa coisa toda. Eu posso te falar uma coisa? Diga. Foi até interessante você tocar nesse assunto. Eu acho que é válido. Claro, tá? É válido. Cada um toca seu bumbo do jeito que quiser, entendeu? Se for um dia, num ano, tá ótimo. Mas se for num grupo... que me ligou e disse assim, Moscatelli, nós precisamos fazer uma atividade num dia, papapá, eu digo, ah, ótimo, vamos lá no canal do Fundão. Agora, tem que levar bota, luva, saco de divertidos. Olha, muito educadamente me agradeceram, mas disseram que não era bem isso que eles queriam limpar. Não é isso não, não, amigo, é a minha ambientalista, a peãozada que trabalha comigo aqui nas lagoas, que são ex-pescadores que não podem pescar porque não tem mais peixe, o peixe que tem é contaminado, ou o pessoal que trabalha comigo, a peãozada, lá em Gramacho, lá no entorno do ex-aterro de Gramacho. É, ali é ambientalista, o cara ganha vida limpando e recuperando o meio ambiente. Agora, final de semana é muito legal, só que não dá muito resultado prático. Ô Moscatelli, eu estou com o ouvinte Hélio Moreira, de Niterói, que é um aposentado da SEDAI, inclusive, que está na linha e ele queria fazer uma intervenção. Bom dia, Hélio. Bom dia, meu caro jovem. Diga lá, você é quer um falar? É um prazer aqui? Falar do Chico. Prazer é nosso. O meu pensamento referente a esse problema da poluição da Baía de Guanabara é o seguinte: de caráter de cada município, fazer um dique em cada boca de rio, com uma grade por cima para filtrar a água. Esse é de caráter da prefeitura, porém a verba é federal. Inclusive, no rio Macacu, que desemboca em Magé e outros rios, é uma imundice, porque época de chuva tinha que existir uma limpeza até a cachoeira em Macacu para limpar aqueles rios todos para a água vir limpa. Inclusive, época de temporal, desce boi morto, toco e muitas coisas mais. Uhum. Não sei se a minha ideia é perfeita. Sim, vamos botar ela na mesa aqui para a gente conversar. Muito obrigado, hein, Hélio. Continue ligado aí. Assim como o Hélio, você também pode ligar e fazer a sua pergunta, 2176669. Mas eu estou aqui no estúdio, chegou agorinha mesmo aqui o Rogério Rocco, que também é ambientalista, advogado, especialista em direito ambiental e é do Instituto Chico Mendes Bio. E o Rogério está aqui, até é da turma do Moscatelli, né, Rogério? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia aqui aos amigos ouvintes. Bom dia, Moscatelli. É uma grande satisfação estar aqui no Dia Mundial da Água para debater essas questões e lamentavelmente, não para festejar. Como o Mário bem colocou aí, a gente tem muita situação crítica que envolve não propriamente a questão da água, porque nós temos água em abundância e poderíamos ter um bom uso da água aqui se a gente tivesse seriedade nas políticas públicas. Mas como foi apontado muito bem pelo Mário, com um exemplo que é bastante categórico, que é esse programa de despoluição, que consumiu mais de 1 bilhão, e o programa originariamente era de 800 e poucos milhões de dólares, ele ultrapassou 1 bilhão exatamente porque o Brasil foi multado pelo Banco Interamericano em razão de não ter usado adequadamente, não ter usado dentro do prazo os recursos. Então a gente pagou cerca de 200 milhões de multa por não estar utilizando o dinheiro que estava disponível. E hoje a gente continua numa situação bastante semelhante à que era de 20 anos atrás, né, com esse grave problema que é exatamente o despejo de esgoto sem tratamento na Baía de Guanabara. Felizmente, a Baía de Guanabara é um ecossistema que tem uma capacidade de renovação de águas muito grande, então consegue ainda resistir às ações humanas que, ao longo das últimas décadas, vem promovendo inúmeros tipos de degradação nesse ambiente, comprometendo atividades importantes como é a pesca artesanal, que mobilizava muita gente e hoje está jogando o pescador para a marginalidade. É, o que nós temos visto aí é até quando? A pergunta é a seguinte, até quando a Baía de Guanabara vai suportar esse nível crescente de poluição cada vez maior? O Hélio, que é o nosso ouvinte, falou uma coisa interessante, que quando vem da chuva, ele falou do rio Macacu, mas isso é, serve também para todos os rios que vêm da Baixada Fluminense. É, eles são verdadeiros depósitos de lixo tão, não só da população, mas de lixo industrial também, que é jogado nesses rios aí. E isso compromete. Ele quer botar essa ideia de botar um filtro que seria quase como um freio a essa poluição mais evidente, essa poluição maior, mas isso também serviria quando chove, você inundaria mais ainda as regiões que já sofrem, como a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, toda aquela região ali sofre com as enchentes cada vez que cai um pé d'água por causa disso aí. Como é que você e o Moscatelli vê isso, Rocco? Fala aí. Bom, a questão do lixo é também um outro problema grave na Baía de Guanabara. E a gente tem também um caso bastante emblemático de dinheiro público que foi destinado para investimentos no destino final do lixo, e o destino final do dinheiro foi o lixo. Porque, quer dizer, o lixo como política pública, porque certamente muita gente ganhou dinheiro com esses investimentos, a gente não viu os resultados no seu conjunto. É evidente que a gente tem que destacar resultados positivos, e Nova Iguaçu é um resultado positivo. O aterro sanitário implementado lá foi um dos resultados positivos, mas quando teve em 2000 aquele acidente com a Petrobras, sim, em que vazou mais de 1.300.000 litros de óleo e que foi aplicada pela primeira vez a multa ambiental de 50 milhões, e pela primeira vez a Petrobras pagou uma multa, porque a Petrobras não paga as multas as quais são aplicadas por suas atividades poluidoras. Naquela ocasião ela pagou, porque o vazamento teve uma grande repercussão, não só nacional, mas internacional, e... então houve um acordo da Petrobras pagar a multa, que eram três multas, que somaram 51 milhões e 50 mil reais, e houve um acordo também de investir esses recursos da multa na Baía de Guanabara, porque pela legislação o dinheiro de multa ele não é necessariamente reinvestido na área degradada, mas naquela ocasião houve um acordo, e desses 51 milhões, 23 milhões foram destinados para estabelecer programas de destino de coleta e destino final adequado de lixo nas prefeituras. Das prefeituras que contraíram esses recursos, não como empréstimo, mas como doação, a de Nova Iguaçu aproveitou bem o dinheiro. A do Rio de Janeiro aproveitou razoavelmente bem o dinheiro. Agora, as outras, cerca de 10 ou 11, se não me engano, não me lembro exatamente o número das prefeituras, mas as outras todas gastaram dinheiro, não tiveram resultado adequado, continuam com lixões, como é o caso de Niterói, que recebeu investimento na casa aí de 1,5 milhão, e continua com um lixão contaminando corpos hídricos e jogando chorume direto na Baía de Guanabara. Agora, ô Moscatelli, eu só queria complementar. Fala aí. E reforçar aquilo que eu já estava falando. Então, cadê o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para processar, desde que evidenciado isso que você está falando, os ex-administradores públicos? Os prefeitos estão soltos por aí. Isso aí é bandidagem. É bandidagem. E o que falta é vontade política dentro dos órgãos de fiscalização. E aí quem papou mosca foi o Ministério Público. Como é que 23 milhões de reais desaparecem dentro das prefeituras e elas não fazem absolutamente nada? E os caras ficam soltos, esses bandidos, são criminosos ambientais. Acontece nada. É por isso que o que não falta é dinheiro. É. O que falta é ação dos órgãos de fiscalização. E eu queria complementar uma outra coisa, aliás, duas coisas, que está se falando do rio, disso, daquilo. Tem um rio chamado Guaxindiba, que passa dentro da área de proteção ambiental federal de Guapimirim, que é um lixão e um valão de esgoto. Porque o esgoto que não é tratado pela cidade, naquela estação que custou parte de US$1 bilhão, né, todo esgoto de São Gonçalo e de Itaboraí vão para dentro da APA. Já foi encaminhado ao Ministério Público Federal essa denúncia há 2 ou 3 anos e até agora nada. Aliás, até agora não. Até agora muito esgoto. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: se, diante dessa boa equipe de meio ambiente, onde tem o Carlos Mink, onde tem a Marilene, tem o Wagner Victor, que vira e mexe, apesar de ser tricolor, eu também sou, a gente quebra o pau. Se, diante dessa equipe, tá, que tecnicamente é extremamente habilitada, nós não revertermos nos próximos 3 anos essa vergonha, essa falta de amor pela cidade, não só do Rio de Janeiro, mas pela região metropolitana do Rio de Janeiro, cariocas, acostumem-se a viver no meio das fezes e do lixo, porque não é só o poder público que tem culpa, é a sociedade que aceita toda essa impunidade, essa falta de vergonha na cara. Nós merecemos continuar chafurdando que nem porcos no meio do lixo e do esgoto. Moscatelli, você falou ainda há pouco sobre o trabalho que você desenvolve com ex-pescadores ali no Canal do Fundão, não é isso? E o Rocco falou aqui, lembrou essa multa que foi aplicada à Petrobras pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Uma parte do dinheiro dessa multa, aliás, foi revertida. A Petrobras se comprometeu a fazer a dragagem não só do canal ali do Fundão, mas também do canal do Cunha, que fica ali do lado. E esse trabalho seria um princípio, um começo de despoluição daquela área ali do Fundão, que é a entrada do Rio de Janeiro. Quem chega ao Rio de Janeiro pelo Galeão passa por ali, por aquele esgoto, não é? E vai, se não tiver no carro com ar-condicionado ou num ônibus frescão, já vai percebendo onde é que ele está chegando, como você mesmo acabou de dizer. Como é que você vê? Há realmente um trabalho ali institucional da Petrobras ou da Secretaria do Ambiente e do INEA ali na região do Fundão, ou você está sozinho junto com os ex-pescadores ali? Não, na verdade, nessa região eu não trabalhei com ex-pescadores, eu trabalho com ex-pescadores aqui na Baixada de Jacarepaguá. Sei. No Canal do Fundão, em 2009, 2010, 11, 12, foi desenvolvido um projeto da Secretaria Estadual de Ambiente com recursos da Petrobras, não sei oriundos de que motivo, se, não acredito que tenha sido nada a ver com o derrame de 2000. Não, mas Catelli, deixa eu te informar. Mário, o recurso é uma compensação do Comperge. Ah, então tá. Então, beleza. Então não tem nada a ver com o vazamento, como eu supunha. Isso. Então, o que efetivamente aconteceu é que nesses 3 anos foram dragados milhares de metros cúbicos de sedimentos. Parte deles contaminados foram encapsulados dentro de salsichões que jazem na Ilha do Fundão sem causar nenhum problema ao meio ambiente. E parte do material não contaminado foi utilizado para criação de aterros hidráulicos, onde eu tive a honra de plantar 170 mil metros quadrados de manguezais, que qualquer um que passar por lá pode ver os manguezais a olhos vistos crescendo. Provavelmente daqui a 3 anos a gente vai ter uma floresta de 5, 6 metros de manguezais, onde há 4 anos atrás a gente só tinha lama e lixo. Então, esse detalhe desse projeto eu acho bastante interessante, é que apesar da abundância, né, de todos esses problemas que eu estou falando, dessa nossa malevolência, né, em gerir de fato nossos recursos naturais tão abundantes, a natureza nessa região é extremamente bondosa. Então eu tenho o prazer, eu tenho a honra de ver em muitas dessas áreas que eu recupero, no Canal do Fundão, áreas de manguezal em Gramacho, que a partir do momento que você dá uma única chance para a natureza, ou seja, você isola as áreas, você tira o lixo e começa a fazer plantio, o retorno da fauna é quase que imediato. Então, a capacidade, de regeneração é muito grande, né? É gigante. No caso do manguezal, então, é uma coisa absurda, porque um ecossistema assim que naturalmente tem essa resposta muito grande. É. Mas a gente tem que entender é que é um crime. Eu já cheguei ao ponto, né, de chegar à conclusão, rouba, mas faz. Entendeu? O que a gente não pode é aceitar que roubem, superfaturem e não façam. Não tem mais gordura, esse organismo já está no limite. Se a Baía de Guanabara, eu tenho certeza, isso aí não é uma teoria, um estudo hipotético, eu tenho certeza que se as medidas que estão sendo informadas há alguns anos forem implementadas na Baía de Guanabara e na Baixada de Jacarepaguá, nós temos completa capacidade tecnológica para reverter, pelo menos nesses próximos 3 anos, as consequências da ocupação desordenada e da falta de políticas públicas de saneamento, habitação, transporte. E caberá a ações de médio e longo prazo, aí com um horizonte de 10 a 20 anos, fazer o resto do dever de casa nas bacias hidrográficas. Isso a gente não faz em 3 anos. Mas as consequências, nós temos dinheiro, tecnologia. Agora, meu grande medo é que as pessoas do bem, que estão dentro do poder público, não tenham força suficiente para vencer o lado sombrio da força. Pois é, o Rogério, o Mário Moscatelli fala e enfatiza muito essa questão do mau uso, do desvio e da impunidade. E você, como advogado, especialista em direito ambiental e ainda por cima do Instituto Chico Mendes, como é que você pode, o que a gente pode fazer, o que você receitaria para a sociedade, ou que tipo de atitude deve ser tomada nesse âmbito, nessa seara, que é a sua seara do direito? Olha, Golo, o Mário deu alguns caminhos. A gente está falando, a gente pode fazer uma discussão técnica sobre a questão da água, do saneamento, e tecnicamente a gente vai encontrar várias saídas que já poderiam ter resolvido os problemas que mais afetam os corpos hídricos e o abastecimento. Mas o problema está na origem da gestão. Então, de fato, com a questão do programa de despoluição da Baía de Guanabara, o resultado final dele, depois de todo esse montante de desvios, deveria ser pelo menos uma meia dúzia encarcerada, porque houve desvios escandalosos de dinheiro, e aí não adianta a discussão técnica se você tem quadrilhas dominando as políticas públicas, desviando dinheiro na cara dura, e você vê o resultado do técnico, das equipes técnicas, das normas jurídicas, todo atropelado pela bandidagem que ocupa postos de direção no estado. E é uma coisa vergonhosa. A gente vê a estação de tratamento de esgotos de São Gonçalo ser inaugurada 2 vezes com circuitos de água, porque construíram a estação e não botaram as redes coletoras de esgoto. Então as pessoas continuaram com o seu esgoto brotando ao lado das casas, com as crianças brincando no meio do esgoto, adoecendo, e uma grande obra faraônica que enriqueceu construtoras que não servia para nada e que foi vergonhosamente inaugurada, uma vez pelo Marcelo Alencar, outra vez pelo governador Garotinho. Então, o que fazer? Não é discussão técnica, ali é cadeia, tinha que ter cadeia. Agora, no âmbito da discussão técnica, se a gente falar a questão da água, é importante a gente observar também que as campanhas que tem em torno da água, elas são importantes, mas elas são equivocadas, porque atribui aos cidadãos a responsabilidade está desperdiçando água, quando na verdade quem desperdiça é a SEDAI, que desperdiça mais de 40% da água que é tratada. O Mário falou da questão do custo do tratamento de água. É muito caro, porque é esgoto para virar água potável. E essa água, depois, no processo de distribuição, mais de 40% dela é desperdiçada nas redes. Na distribuição? Na distribuição. E, e aí as campanhas dizem para a gente tomar banhos mais curtos, para fechar a torneira quando escova o dente, quando faz a barba. Então daqui a pouco a sociedade vai estar numa paranoia tão grande que não vai nem tirar o sabão do corpo com medo de acabar com a água no Brasil. Quando, na verdade, a água é gasta em outros processos. Não só do desperdício, mas se a gente entrar no site da Agência Nacional de Águas e pegar os balanços sobre a utilização de água doce no Brasil, a gente vai ver que 70% da água doce brasileira é utilizada por processos de irrigação, 20% pela indústria e só 10% pela população. Então, querem jogar o peso da responsabilidade sobre a água nas costas da população, que, mais uma vez, ela é que paga o preço, porque ela paga suas contas caras para ter água na sua torneira, paga pelo tratamento de esgoto, que não é feito, porque em grande parte ele é coletado. Quando é coletado, ele não é tratado e em muitos lugares ele sequer é coletado. Então, joga um peso da responsabilidade sobre as pessoas, quando, na verdade, os processos de produção agrícola, da pecuária, a produção industrial, consomem 90% da água doce brasileira. E tudo bem, temos algumas políticas, desde 97 nós temos uma lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que criou alguns instrumentos importantes para a gestão na água no Brasil. A situação está mudando, mas a mudança é muito lenta. Pegando um exemplo, Golo, que eu trabalho nas minhas aulas para as pessoas terem uma dimensão, há estimativas variadas sobre a quantidade de água gasta para a produção de 1 quilo de carne. Essas estimativas variam de 3 mil a 120 mil litros. Por quilo? Por quilo de carne. Olha, então, só é só pensar o seguinte: você, quando come 1 quilo de carne, você toma uma piscina tone de água. Você consome uma piscina tone de água. E aí, nessa produção, e nós temos a maior população, rebanho comercial bovino do mundo, nós temos mais bois no Brasil do que gente. Nossa população humana é de 193 milhões, 194 milhões de brasileiros, e temos uma população de mais de 210 milhões de bois. Então, é só imaginar a vida de um boi, né, a vida útil dele, desde que ele nasce até ele virar bife. Ele gasta, aí, numa média de 10 a 15 mil litros, mas a média mínima é 3 mil. Eu fiz uma pesquisa para poder exemplificar isso, de quanto a gente exporta de água doce gratuitamente, junto com a carne vermelha. Nós temos maior rebanho, somos um dos maiores exportadores de carne vermelha do mundo. Exportamos em 2010 a quantidade de 1,3 milhões de toneladas de carne vermelha. Se nós aplicarmos um número mínimo de 3 mil, e a média é 10, 15 mil. Se a gente aplicar o número mínimo de 3 mil litros de água por quilo de carne, isso dá algo em torno de 7,3 trilhões de litros de água exportados só com a carne vermelha, gratuitamente. Aí, o que significa 7,3 trilhões de água? Não dá para saber. Aí eu falei, bom, vou pegar uma base de comparação. Quanto, em média, o brasileiro consome de água por ano? E está lá na Agência Nacional de Águas, cerca de 80 mil litros. Não é água de bebê, não, é água de bebê, de tomar banho, e água que vem agregada a tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Cerca de 80 mil litros de água por ano um brasileiro consome. Se a gente pega os 7,3 trilhões de litros exportados em 2010 só com a carne vermelha e divide por 80 mil litros, que é a média de consumo brasileiro, nós teremos algo em torno de 56 milhões. Ou seja, só a água exportada gratuitamente com a carne vermelha abasteceria 56 milhões de brasileiros. E se nós tivéssemos, portanto, um país em que o abastecimento de água é universal e que ninguém passa fome, a gente poderia conferir que é justo exportar tanta carne e tanta água de graça. Mas nós temos ainda brasileiros que não têm acesso à água, temos brasileiros que não têm acesso à carne, e aí, então, nós somos um país de faz de conta, porque a nossa economia, ela serve para enriquecer uma meia dúzia de pessoas que dominam os processos produtivos brasileiros, da agricultura, da pecuária e da indústria, que vão alimentar com o nosso melhor, que é as condições que a gente tem de exportação hoje, estão associadas à nossa condição ambiental, de ter um território continental, solo fértil, clima temperado e água em abundância, e a gente abastece estrangeiro com o que a gente tem de melhor, e a população população brasileira fica com a culpa de estar acabando com a água do Brasil. Então isso é muito cruel, são campanhas cruéis que jogam a responsabilidade em cima de quem sofre e que paga caro pelo péssimo serviço que tem. Bom, é isso aí, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu queria lembrar você que hoje às 14h acontece uma audiência pública, uma reunião, na verdade, no auditório Nelson Carneiro, no 6º andar do prédio anexo da Assembleia Legislativa, pertinho, no centro da cidade. Você deve ir, se você tem interesse nisso aí, promovido pela deputada Aspásia Camargo, e a discussão é sobre as águas das praias que vão aqui desde o Flamengo até São Conrado. Ela propõe essa discussão que vai acontecer hoje entre 14h e 18h também. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Mário Moscatelli, o biólogo marinho, Mário Moscatelli, que é um dos mais combativos e mais aguerridos e veementes na defesa. Muito obrigado, viu, Moscatelli, pela sua participação. Um bom dia para você. Muito obrigado, e deixo claro que nunca fui processado por calúnia ou difamação. Então, todo mundo ouve e acha engraçado, né? E deixa o maluco falar, ou tem um fundo de verdade tudo aquilo que eu disse. Tem verdade, O Moscatelli só fala a verdade. Essa daí é um slogan, inclusive, Moscatelli que só fala a verdade. E agradecer também a presença aqui do Rogério Rocco, que é um ambientalista e especializado em advogado em direito ambiental, e do Instituto Chico Mendes, e agradecer também o Wagner Victor, presidente da SEDAI, que participou do começo do programa. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você, e nós estaremos de volta às 10h05 da manhã. Você já sabe, né? De segunda a sexta, às 10h05 da manhã, seu encontro aqui no Tema Livre na Rádio Nacional. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.